Caboclo, para aumentar a produção pecuária, o produtor rural agora conta com a Cereal Nutrição Animal, comprando direto da fábrica em Rio Verde, Goiás. Ração para gado de corte, leite, cavalos, frangos, suínos, farelo de soja e sal. São mais de 30 anos de credibilidade no setor. Ligue para o Lucas, que é representante direto, e faça já o seu cadastro. 0 operadora 18 99708 0960. Garanta sempre em alta sua produção. Cereal Nutrição Animal, preço justo e resultado de peso. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Aqui no Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir o Jacó e Jacozinho, de 1975, O Caçador. Naquelas matanhas, lugar cultivado, se vê tá trançando de rastro de viado. Domingo e dia santo, eu fico animado, eu trelo os cachorro, já pronto virado, e toco a buzina, meio repicado, é cachorro que uiva. A minha espingarda já está preparada, com bucha de cera e bem carregada. Escuto o tropé da minha cansada. O bicho levanta, vem na disparada. Mateiro amarelo, no pula picada, eu atiro, ele cai. Espingarda 28, tucano trochado, facão jacaré, bem embainhado, cavalo petiço, hoje vai lotado. Tenho no arreio dois tentos engraxado, ponho na garupa, bem atravessado. O petiço traz o mateiro amarrado, vem pingando sangue. Onde foi chumbado? Eu toco a buzina chamando a causada. Programa Clube do Caipirão. No quilômetro 45 da Castela,

Se tem violeiro e viola, sei que a bagunça tá feita. Faço um ponteio bonito e ouço gritos na hora. Porque não tem quem resista a um batidão de viola. Terminar essas rimas, atenção eu peço agora. Pois é sempre bom falar das coisas que a gente adora. O som que vem do sertão traz a emoção sem demora. Por isso ninguém resiste a um batidão de viola. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Na história do amor, sou um pouco exagerado. Amo demais as mulheres e gosto de ser amado. Quando este mundo foi feito, criaram esta beleza. Nós temos que dar valor à obra da natureza. Por causa de uma mulher, eu enfrento qualquer briga. Mulher é coisa sublime, é a razão da minha vida. Ter somente uma mulher, eu acho pouco demais. Nós temos que proteger o que a natureza traz. Todo homem neste mundo vive em função da mulher. Nasce, cresce, fica moço, casa queira ou não quer. Se eu pudesse eu casaria, ao menos mais uma vez. No comércio de mulheres, está faltando freguês. No comércio do amor, a gente pode escolher. Eu entrei em uma casa, e não soube o que fazer. Entrei às 7 da noite, e saí só de manhã. Vi muita mulher bonita, e fiquei meio tantã. Agindo assim deste jeito, às vezes sou criticado por gente da língua quente que me chamam de gamado. Mas esse mundo, mulher, tá ficando alucinante. Quanto mais a gente tem, nunca acha que é bastante. Quando eu estiver morrendo, vou chamar por quem me ama. Eu quero muitas mulheres ao redor da minha cama. Eu morrerei satisfeito com minha missão cumprida, por eu amar loucamente a coisa melhor da vida. Essa é das antigas, primeiro disco do Teodoro Sampaio, O Comércio do Amor, de 1981. Antes tivemos Um Batidão de Viola com João Lucas e Walter Filho, Safra Nova de Violeiros. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o Caipira Barnabé. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. É, mas eu ando dando muita sorte, viu? Tô sempre entrando bem. Outro dia minha mulher cismou que eu tinha que comprar um macaco pra ela. É, eu quero um macaco. Aqui em casa tem jacaré, tem urso, tem tudo e não tem macaco. Saí pra rua procurando macaco. Onde é que eu vou achar macaco agora? Aí um sujeito falou pra mim: lá na rua direita tem um caminhão parado vendendo macaco. Vai lá. Lá vou eu pra lá. Cheguei lá, não vi caminhão de macaco nenhum. Ia passando uma mocinha, eu falei: mocinha, você viu se passou um caminhão de macaco aqui? Ela falou: por quê? O senhor caiu dele, é? É uma réve. Agora, graças a Deus, conhecido eu tô bastante. Eu viajo por aí, Goiás, Bahia, Pernambuco, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, e todo mundo me conhece. Inclusive, esses dias eu estive em Goiás e um bode me conheceu. É, passando num pasto assim, o bode olhou pra mim e falou: Barnabé! Mas a gente que viaja sempre arranja novidade. A gente visita cidade muito bonita, visita cidade muito feia. Outro dia eu fui numa cidade tão feia. Ah, cidadinha feia! Não, não é coxinha, não. As casas da cidade eram feias, a rua era toda feia, uns postes feios. As mulheres eram tudo feias, os homens muito mais feios ainda. Entrei num barzinho muito feio. Atrás de um balcãozinho feio, tava uma mulherzinha feia. Eu cheguei e falei: bom dia, dona feia. Ela falou: bom dia, colega. Eu falei: dona feia, a senhora quer me dar um cafezinho? Ela me deu café numa xícara feia. Pegou um bule muito feio, despejou aquele café feio. Eu também dei cada golada feia. Peguei uma nota feia. Dei pra mulher feia. Mulher feia me passou um troco feio. Falei pra ela, falei: dona, essa cidade aqui que a senhora mora é castigada? Ela falou: por que que a senhora acha? Isso aqui é tudo feio. Ela falou: moça, eu também acho que é castigo, porque aqui é tudo feio. E cada vez tá chegando mais. O único desgosto que eu tenho na minha vida é de eu ser pobre, porque o resto não há motivo para mim ter desgosto. Graças a Deus eu sou bonito. Eu sou o filho. Sou o filho mais bonito do meu pai. Vocês já pensaram como é a cara dos outros? Alô? Eu tenho um irmão que é cego de uma perna e manco de um zóio. Mas o único desgosto é ser pobre, porque pobre não tem vez mesmo. Pobre vai pra frente só quando a polícia corre atrás. Até pra ganhar nome miserável do pobre não tem sorte. Filho de gente rica, quando nasce, só ganha nome bonito. Filho de gente rica chama Carlinhos, Epaminondas. Filho de pobre é Sebastião, Jerome, Barnabé, Zera. Mulher de gente rica, quando acaba de fazer o almoço, bota aquela mesão, aquela enorme daquela mesa. Ali na mesa tem tudo que é coisa boa. Tem maionese, tem chuchu com abóbora, é sopa de pedregulho. É. O marido então tá lá no escritório guardando dinheiro, enchendo os talão de cheque, assistindo televisão. Tem telefone no escritório, tem na garagem do carro, no porta-mala, tudo que é canto tem telefone. A mulher põe a mesa, vai lá no telefone: alô? Alô? Escuta, se você quiser vir almoçar agora, já está servido hoje nhoque com frango, tá uma delícia. Ele sai, entra no Cadillac, vai na casa dele, almoça, acaba de almoçar, pega o carro, vai passar em Guarujá, Itanhanhé. Ninguém vai atrás dele, o carro é dele, ninguém tem nada com a vida dele. Pobre. Pobre conhece telefone só em sonho. É. Miserável, às vezes está lá no fundo da horta, arrancando batata doce. Mulher acaba de fazer o almoço, desce as panelinhas em cima do fogão, sai na porta e fala, Bastião! Vem comer, diabo! Vem logo, senão as crianças comem tudo! É... Rico chega no restaurante, o garçom vem com um cardápio. É. Hoje temos estrogonofe. O pobre senta, o garçom já chega naquela janelinha da cozinha e fala, sorta um surtido. É, pobre não tem vez, não. Pobre anda que nem caranguejo, cada vez mais pra trás. Ué, rico namora até 3 horas da manhã no portão, ninguém fala nada. Diz que tá noivando. Pobre tá namorando, não é nem 8 horas da noite ainda, não tá 3 metros de distância um do outro. A turma passa e fala, tá tomando porre, nego. Ah, louco. Ah, não dá pé não. Agora, contudo, a gente ser pobre, pobre não é defeito, graças a Deus a gente ser pobre, mas ser honesto é uma grande coisa. Eu sou de uma família pobre, é verdade, mas uma família quase honesta. Quase. E o meu irmão, aquele sem vergonha do meu irmão, cismou de virar malandro. Eu falei pra ele, larga de besteira, malandragem não dá camisa pra ninguém, faça como eu. Trabalha pra viver. Ele falou, que nada, eu quero ser malandro. Malandro vive sem trabalhar. Eu falei, então você seja malandro, mas desliga da nossa família. Desliga, eu sou honesto, graças a Deus. O dia que você for preso, você vai apodrecer lá, porque eu não vou arranjar nada pra você. Ele falou, mesmo assim eu quero ser malandro. Passou a mão na mala. Nós morávamos lá no Escorrega, lá vai um longe. Ele veio embora pra São Paulo. Chegando em São Paulo, logo ele viu uma turminha de malandro, ele falou, eu vou lá aprender como é que eles falam, fica mais fácil. Chegou a turma de malandro, tava falando gíria. É, só falava coisa que a gente não entendia. Bidu, divinhão, larga braço, comigo parangolé é outro, não espalha, tô nessa, de leve, saravá. Então, e a polícia andava pra rua procurando mesmo sujeito que não trabalha pra prender, procurando malandro, acharam meu irmão falando sozinho. Andava aquele caipirão pra rua falando sozinho. É, de araque, bidu, de vinhão, legal, larga abraço, papai é vivo, não espalha, vê se mora. O delegado desceu do carro e falou pra ele, seus documentos. Ah, de araque, seu delegado. Vê se não espalha, o papai aqui é muito vivo. Tô morando numas bocas aí. O delegado falou, esse camarada é malandro, ele falou, bidu. Mas que cinismo, pra ser cínico assim tem que ser malandro, ele falou, divinhão. Tá em cana? Legal. Você quer ver como eu te meto o couro? Ele falou, larga braço. Apanhou que nem gente grande, bem feito. Se ele tivesse continuado lá na nossa terra, lá no Escorrega, lá vai um, tava livre disso tudo. Humor Caipira. É o Caipira Barnabé abrilhantando mais uma edição do Humor Caipira aqui no Clube do Caipirão. clubedocaipirão.com.br. Ô caboclo, pra aumentar a produção pecuária, o produtor rural agora conta com a Cereal Nutrição Animal, comprando direto da fábrica em Rio Verde, Goiás. Ração pra gado de corte, leite, cavalos, frangos, suínos, farelo de soja e sal. São mais de 30 anos de credibilidade

pra não chorar. Mas uma lágrima veio e molhou o meu olhar. Passei a mão na viola e cantei pra solidão. Fiz um verso pra saudade, num dueto de paixão. Ai, ai, ponteei mágoa e dor. Viola e cantador. Ai, ai, pontei mágoa e dor. Chorei, chorou. Viola e olhos negros, meu encanto, não me maltrates assim. Razão de todo meu pranto, porque judias de mim. Vou te mandar um bilhete nas asas de um beija-flor. Os meus lábios morrem de sede a beber o teu amor. Ai, ai, pontei mágoa e dor. Chorei, chorou. Viola e cantador. Ai, ai, pontei mágoa e dor. Chorei, chorou. Viola e cantador. Chorei, chorou. Viola e cantado. É os Brutos do Sertanejo, extinta dupla, Carreiro e Capataz, Viola e Cantador. Antes tivemos Gaiola de Aço com os Filhos de Goiás. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão. No Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista. E-mail, clubedocaipirão@hotmail.com. Acesse o nosso portal, clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. Agora nós vamos ouvir uma canção gravada pela dupla Carreiro e Pardinho Filho, chamada Arame Farpado. É o Carreiro original que fez dupla com o Carreirinho, né? E o Pardinho Filho é o Carlos Henrique, filho do Pardinho. E depois, na sequência, nós vamos ouvir o Carreiro e o Capataz. O Carreiro, esse Carreiro aí, é o novo parceiro do Capataz que fazia dupla com o João Carreiro. É um rapazinho novo, da cidade de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Vem arrebentando com sucesso junto com o Capataz. Só esse problema do nome aí, que eu não sei que pé que tá. Se tá na justiça, se não tá. Se entraram num comum acordo, se não entraram. Eu sei que ele tá usando o mesmo nome do Carreiro velho, do Carreiro original titular. Tá bom? Mas a dupla já é de sucesso, uma dupla que defende a viola. Rapazinho é novo, se eu não me engano tem 17, 18 anos, faz um sucesso danado. A voz dele é muito parecida com a do João Carreiro. Preste atenção na semelhança. Então primeiro Arame Farpado com Carreiro e Pardinho Filho, depois Pagode dos Abeia, música nova do Carreiro novo e Capataz. De onde moro pra um lugar

cismando que é caipira. Compra botina invocada, veste calça apertada, querendo só se mostrar. Zum, zum, zum, é coisa que dói na alma. O fia que eu corto a asa, por nós o chicote estrala, beia, raleia, mas não acaba. Zum, zum, zum, tem muita beia nesse lugar. Cismando que é caipira, compra botina invocada, veste calça apertada, querendo só se mostrar. Zum, zum, é coisa que dói na alma. O fia que eu corto a asa, por nós o chicote estrala, beia, raleia, mas não acaba. Modão em Pagode dos Abeia com Carreiro e Capataz. É o Carreiro novo, parceiro do Capataz. Antes tivemos Carreiro e Pardinho Filho, é o Carreiro velho, original, cantando com o Pardinho Filho, filho do Pardinho. Grandes sucessos da nossa canção cabocla que você revive aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Vamos que vamos, Luquinha, senão não dá tempo. Tem muita moda bonita pra gente ouvir ainda aqui no Clube do Caipirão. Na ponta da agulha, Leôncio e Leonel. É isso? Mostra o disco pra mim, Luquinha. Leôncio e Leonel, essa é de 1968. O Pobre e o Fazendeiro. Queixava o moço da sorte, um fazendeiro famoso, o senhor que goza a vida, seu negócio, seu rendoso. Pro senhor não falta nada, não é que eu seja invejoso, mas o pobre neste mundo vive só por ser teimoso. Respondeu o fazendeiro, vê meu cabelo arvejando. Comecei no Guatambu, com a idade de 8 anos. Lidei com tropa e boiada, caindo e me levantando. Meus cabelos prateados é de tanto desengano. Desengano, toma conta de um ricaço. Um homem como o senhor não tem quem lhe corte os passos. Nesta questão de amor, pegar dinheiro aos maços, e os brotinhos mais lindos já se joga nos seus braços. Respondeu o fazendeiro, tudo isso é ilusão. A minha maior riqueza escapou da minha mão. Os filhos que eu estudei me deixou na solidão. Só se lembra do pai rico nas horas de precisão. Fazendeiro, a maior felicidade é ter saúde e amor, e também a mocidade. Esta terra que você vê é meu ouro em quantidade. Tudo isso eu daria para ter a sua idade. Clube do Caipirão. Carreador já corroído pelo tempo, as erosões de enxurradas que passaram foram apagando rastros fundos de boiada, e o velho risco do meu carro que ficara. Cruzei meus sonhos, sempre este carreador. saudade vai buscar aquele amor. Grita o carreiro bem cedinho com a boiada, e o velho carro a cantar no carreador. Casa colheita das sementes que um dia ele levou para o espigão se encher de flor. Usei meu sonho sempre este carreador, onde a saudade vai buscar aquele amor. Minha vida hoje é um carro triste que vai passando carregado de paixão, rodando vai no carreador do meu destino, pra despejar na colha do meu coração. Cruzei meu sonho sempre este carreador, onde a saudade vai buscar aquele amor. Carreador, grande sucesso com Tião Carreiro e Praiano. Música do saudoso Zé Fortuny do Grande Paraíso, gravada em 1992, no último disco do Tião Carreiro, hein? Grande sucesso, Carreador. Antes tivemos O Pobre e o Fazendeiro com Leôncio e Leonel. O melhor da nossa raiz. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Agora é pra chacoalhar a carça de terra, é moda bonita, Alexandria. Essa canção é de 1934. Uai, menino. Raridade da música sertaneja, tava no fundo do baú. Sim. Como diz o Luquinha, tava por baixo até do baú. Raul Torres e Joaquim Vermelho, moda de viola, presta atenção. Eu mesmo me admirei, o povo todo admirou. Ai, tu causou o que aconteceu aí no sertão do Viratu. Coitada da Alexandrina, com a sorte que Deus marcou. Enjeitou tantos casamentos e foi casar com quem casou. Pareceu Chico Bernardino com fama de trabalhador. Desde a primeira vez que viu, ela muito namorou. Ela queria casar e o pai e a mãe não deixou. Pois eu casando eu vou com ele, eu não casando com ele eu vou. Aí o pai e a mãe não queria, tudo o povo apoiou. Aí no dia do casamento muita gente festejou. Coitado do pai e a mãe, ai que nem criança chorou. Eu não queria esse casamento, pois ela me contrariou. Aí no dia do casamento o noivo se relaxou, brigou com o sogro e a sogra e muita gente esparramou. Deu muito na Alexandrina, eu não sei como não matou, pois foi por milagre de Deus, ai que a coitadinha escapou. Ela foi na casa do pai e pra mãe ela queixou, pois a mãe que tava sentada nem do banco a levantou, pois já tá perdido mesmo. E o diabo já levou, eu não queria esse casamento e agora você já casou. Já foi nessa hora mesmo, Chico, Bernardino chegou, Alexandrina, saia pra fora, eu quero mostrar quem eu sou. Ela não queria sair, pois a mãe mesmo ainda empurrou, pois acompanhe seu marido que agora você já casou. Quando ela saiu na porta, uma bala ela encontrou, com a boca cheia de sangue, chorando se arreclamou. Pois eu sei que morro mesmo, mas o gosto eu não te dou, pois eu mesmo fui a culpada que tanto se me judiou. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Conheci um milionário, morador de uma mansão. Muro alto rodeava quase todo o quarteirão. Um casal de capa preta, sangue apurado alemão, vigiava a grande casa. Dos fundos até o portão. Quando a cachorra criava, oh meu Deus, que judiação! O povo se admirava com a atitude do patrão. Ele ia na ninhada fazer a separação, as fêmeas ele matava, só os machinhos que não. Foi já logo cedo fazer a separação. Encontrou quatro machinhos na ninhada lá no chão, por não ver nenhuma fêmea. Sorriu de satisfação. Como é a natureza, vejo o instinto do animal. A cachorra foi esperta, dando exemplo fatal. Escondeu suas filhas lá no fundo do quintal. Quando foi no outro dia, ele ouviu o choromingar. Ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar. A cachorra embraveceu, fez seu dono respeitar o que Deus pôs neste mundo. Só Ele pode tirar. O exemplo da cachorra foi pra ele uma lição. Ela fez papel de gente e ele papel de cão. Esta música é um verdadeiro exemplo de cão, Zé do Cedro e João do Pinho. Antes tivemos a moda de viola Alexandria, raridade das brutas, com Raul Torres e Joaquim Vermelho, de 1934. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Muito bem, seja bem-vindo ao Clube do Caipirão, você, toda a sua família, seus amigos, vamos juntos defendendo a tradição, agora com Estrada de Chão, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole. Pionada, poeiras e bois cobriram de preto a estrada de chão que mais perdeu o luto do meu coração. O passado morreu, só ficaram lembranças, e morre comigo a doce esperança que ainda ouvir na encruzilhada um errante tocando, chamando a boiada. Grita o pião, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. Grita o pião, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. Pousadas com meus companheiros, que há muitos janeiros não sei onde estão. Cadê Ferreirinha, João Boiadeiro, Gonzaga Mineiro e o Nego Tião, que arriscavam a vida em cima do arreio, em todo rodeio chamavam a atenção. Seus nomes famosos ficaram na história, passados e glória da estrada de chão. Grita o pião, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. Grita o pião, ei boi, na estrada de chão, vai boiada. Que há tempo no meio das tralhas guardei. Meu velho berrante enfeita a sala, e ao lado as medalhas que colecionei. Meu cavalo paio relincha no passo, sentindo o cansaço que o tempo lhe fez. E a passarada alegre ao sertão gorjeiam cantigas na estrada de chão. Grita o pião, boi, na estrada de chão, vai boiada. Grita o pião, boi, na estrada de chão, vai boiada. Grita o pião, Clube do Caipirão. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade.